Não conheci que tivesse levado porrada. Programa Paracatuzu entrando no ar. São 18 horas, exatamente 52 centavos e 15 dias, etc e tal, do dia. O que é hoje, Marco? 15. 15 do quê? De que ano? De setembro. De setembro. De 2010. Marco, deixa eu contar uma coisa pra você. A Júlia me deu uma carona pra vir até a rádio aqui, né? Aí no meio do caminho ela perguntou assim: quem que você vai entrevistar hoje? Aí eu falei assim: vou entrevistar as duas mulheres, pra mim, as duas mulheres mais bonitas dessa cidade, né? Aliás, aí ela ficou já meio assim, né? Aí ela falei: quem? Eu falei: a Ana Escrivão e a Alice Altomani. Ela me olhou de cima e embaixo, cara, com um fuzil. Ela falou assim: é que não tem tempo, senão ia fazer você voltar pra casa e trocar de roupa pra fazer a... Júlia, elas me acharam super bonito, Júlia, assim, tudo bonitão. Bom, gente, o programa, Marco, como é que tá o Marco? Marcos, domingo, como é que foi? Conta pra gente, o que aconteceu domingo, Marco? O que é aquilo? É, domingo a gente viu uma apresentaçãozinha desagradável, né? É. Foi super legal, foi interessante. E o que era? Uma apresentação do Omstrab. Omstrab é uma onomatopeia de homens trabalhando. Acho que foi uma apresentação, o Sandro vai me bater se eu ouvir falar isso, mas acho que foi uma das apresentações de dança mais bonitas que eu já vi na minha vida. Foi. Impressionante. Foi mesmo. Aquele Alex, eu falei assim, pena que, né, a gente casa cedo e tal, mas, cara, é hora que você olha o Alex, até minha filha falou, cometeu uma gafe, né? Porque você olha, é um gordinho, né? Não tem físico nenhum pra na concepção do bailarino europeu, clássico e tal. Você olha a figura e você fala, não, esse cara não dança, né? E pra mim, acho que foi um dos caras impressionantes. Surpreendente. E isso tudo no assentamento da Bela Vista, onde a gente tem um paiol. A gente tem um paiol de arte e cultura lá. Onde é? Usina Tamoio. Não é à toa, né? Usina Tamoio, fundo da Usina Tamoio foi uma parte onde os assentados têm as terras, enfim, ocuparam as terras e estão produzindo, estão plantando, né? E a gente está produzindo lá um paiol. Todo mundo faz um paiol de semente, etc. Então a gente está fazendo um paiol de ideias, né? De produção e tal. Arte, cultura e pensamento. Isso, né? Eu, Marco, mas o pessoal da Krupa, Pé Vermelho, enfim, um monte de gente, né? E aí eles estavam em Nova York, eles queriam vir para o interior de São Paulo, e aí falei, beleza. Certo. Ué, vocês querem vir pro interior, vamos pro interior de verdade, né? E vieram, foi maravilhoso. Ficaram encantados. Foi uma coisa impressionante. E aí o Marco, inclusive, vai botar no YouTube logo pra todo mundo ver, né? Que ele filmou. Tá bonitinho, né? Tá bonitinho, tá redondinho. Bom, gente, é o seguinte, então, já sabem, né? O programa de hoje tá recebendo duas mulheres maravilhosas. Essa não é demagogia nenhuma, né? E o Marco sabe muito bem disso, né? Que eu não faço nada. Na minha concepção, duas pessoas assim. Porque quando a gente fala de maravilhosas, é no sentido de amplitude mesmo, né? De que não é simplesmente bela pela, né? Já bastaria. São muito belas mesmo, fisicamente. Mas as duas têm um trabalho maravilhoso aqui na cidade, pelo menos o que eu acompanho, que eu vejo. Eu não entendo absolutamente nada de roupa, entendo muito pouco de móvel, dessa coisa toda, mas fico vendo o empenho, né? Alice Altomani tem o Armazém de Maria. E o que é o Armazém de Maria? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, viu? Legal. É um prazer estar aqui com a Ana, que é minha amiga há tantos anos, é um prazer estar aqui. Pois é, fiquei sabendo isso no almoço, aliás, na casa da Ana. Eu falei, se você quiser que eu conte a história das lojas da Ana, eu posso contar. Eu tenho uma ótimas histórias desde a primeira loja dela que eu conheci, né, que era na 13 de maio. Então eu fiquei muito contente da Ana estar aqui junto, eu achei um convite muito bom. E o Armazém de Maria, para mim, foi uma virada de mesa na minha vida, né? Que, na verdade, eu fiz medicina e trabalhei com uma grande amiga durante 30 anos e... Aqui em São Carlos. Aqui em São Você Carlos. É São Carlense? Eu sou São Carlense, sempre quis ser médica, sabe essas coisas que se enfia na cabeça? São Carlense de onde, exatamente? Bem no centro mesmo. Se eu, quando eu nasci, meu pai morava ali na bem na descida da Avenida São Carlos, naquela casa que você descendo do lado direito, que morou o Donato. Então eu nasci ali, né? E de lá, minha mãe e meu pai mudou lá pro lado, perto da estação, que minha mãe tá lá até hoje. Minha mãe tem 95 anos, mora lá até hoje. Então, meu sonho era ser médica e trabalhar com a Doris, porque eu ia com a minha mãe no consultório da Doris, eu tinha 10 anos. Doris Pereira Lopes, ontem fez 3 anos o falecimento dela. Uma pessoa... Todo mundo que está ouvindo está sabendo quem é a Doris. E meu sonho era fazer medicina e trabalhar com ela. E aconteceu tudo isso certinho. Eu consegui fazer medicina, vim para São Carlos, trabalhei com a Doris durante 30 anos. Mas eu tinha uma vontade assim, de mudar, sabe? De experimentar a vida de outro jeito, apesar de adorar a medicina, adorar a ultrassom. Falei, eu queria experimentar uma coisa assim, não dormir todo dia preocupado com caso, acordar preocupado com caso. E depois ainda eu comecei com a loja e continuei com o consultório durante um tempo. E depois aconteceu um monte de fatos num ano aí. Em setembro a Doris faleceu. E eu falei pro filho dela, que é nosso sócio, que eu gosto muito também, eu falei, eu vou tirar férias, não sei quando é que eu volto. E tirei férias, não voltei mais. Então tem um armazém de Maria na Carlos Botelho e há um ano, né, nós estamos com o armazém de Maria na Washington Luiz, que é em todo de material de demolição. Tem as tesouras da CPFL, que era na Marechal, tem a porta, que é da CPFL também. Mas para chegar nessa decisão, eu não volto mais. Olha, não foi fácil, viu? Porque eu fui contra muitos conselhos sensatos. Muitos colegas me ligaram, não faça isso. Muitas pacientes, aliás, até hoje, mas isso é uma satisfação também, né? Falar, ah, só tem que voltar. Mas é uma... O Paulo, as meninas, me falaram, você tem vontade de dar uma virada, mãe? Você está sentindo muita falta da Doris? Vira, experimenta. Eu não rasguei o diploma. Eu falei que eu não rasguei, eu guardei. Não sei como vai ser o futuro, né? Às vezes eu tenho saudade, sim. É. Então não sei, mas por enquanto tá gostoso, tá bom. É, e você tá fazendo uma coisa diferente também. Tô, né? Não é, eu adoro as viagens. Vender, não. Exatamente. O que eu mais gosto são as viagens, só porque a parte de artesanato fica por minha conta, né? Então eu tenho viajado muito. A semana passada eu tava numa rodada de negócio em Belo Horizonte. Exatamente. Então mudou a minha vida, né? Eu vou viajar, não vou para congresso, vou para feira, né? Então foi completamente diferente. Então essa parte de artesanato que eu cuido mais. A parte de roupa, de moda, mais com as filhas. Aliás, 4 meninas. Eu tenho pena do Paulo. Um grande abraço, querido, que você está precisando. Porque 4 mulheres, eu tenho uma só, uma filha só. E, meu Deus, mulher é diferente, cara. Mas você sabe que para mim foi bom, né? Que eu tenho 4 sócias, né? É, e agora, trabalhamos todo mundo junto, ninguém tem preguiça. Tá muito gostoso. Caramba, eu tenho uma de 13 e eu já não consigo imaginar. Agora vieram os netos para compensar, né? Tô com 3 netos. Caraca. Meninos, é. Né? Bom, e a Ana é de Franca, né? Franca, a Ana é de noite, Franca, gente. Boa noite. A Ana é de Franca, veio estudar em São Carlos. Eu já sei porque esses dias eu invadi a casa dela, né? Pode falar. Você foi? Não veio estudar em São Carlos? Sim. Ah, você fez doutor de economia aqui? Eu achei que você tivesse feito em Brasília. Não, eu fiz aqui. Ah. Depois, cara, já tô sabendo tudo, né? Não, porque o Sérgio fez Brasília, né? Fez Brasília. Então eu achei que eu tivesse conhecido o Sérgio. Olha lá, tá vendo? Eu achei que eu conhecia muita coisa sua. O Sérgio conheceu a Ana, numa visita ao diocesano. Né? Ele entrou. Não precisa falar nada. Olha o almoço, né? Eu invadi um horário de almoço na casa da Ana e a gente acabou conversando, ela contou essa história. Bom, então você nasceu em Franca, a família já trabalhava com comércio, família. Já, né? Tem minhas irmãs que têm loja há muitos anos. Sapato? Não. Não, moda mesmo. Moda mesmo, moda geral. Mesmo. E como chama lá? Atitude. Atitude. E, lá já, quer dizer, o primeiro contato que você teve com o comércio foi lá? Foi. Eu tenho uma irmã que tem loja há mais de 40 anos. Tá, e aí ela veio fazer biblioteconomia, ela não vou ser. Não vou ser lojista. Eu quero sair. A primeira coisa é que eu queria sair de casa, queria morar fora, queria conhecer. Um outro universo, e se eu tivesse ficado, eu seria dona de loja lá também, mas não teria a vivência que eu quis ter de fazer uma faculdade, morar fora, que eu achei que foi super bom. E aqui fiquei, né? Porque conheci o Sérgio, mas ele morava em Brasília na época, fazia residência. Eu me formei em biblioteconomia. O Sérgio que nós estamos falando é o Sérgio Escrivão, que é minhoca também, é da terra, né? É, ele é da terra. Minhocona. Aliás, essa família Escrivão, seu avô é uma minhocona grande, né? Um dia a gente precisa trazer teu avô. Nossa, você vai adorar. Trazer teu avô. Aliás, foi muito falado no debate que a gente fez lá na foi muito lembrado, na CISC, né? Foi muito lembrado lá. Mas voltando aí à tua história. Aí você veio pra cá. fiz faculdade, conheci o Sérgio nesse período. Terminei, me formei, fui para Brasília, trabalhei na Universidade de Brasília como bibliotecária. Nesse período o Sérgio fazia residência no HFA. Quando ele terminou a residência, ele quis voltar para a cidade, porque realmente é minhoca da terra, ele não teve assim... Eu estava super bem, gostava, imagina, super nova, recém-formada, trabalhando numa universidade, no período, né? Ganhava-se muito bem naquela época, mas ele não tinha dúvida, ele quis voltar para São Carlos. E ele, inclusive, veio na frente, eu estava grávida da Mariana, eu fiquei para segurar as pontas, porque era começo de vida, a gente tinha... O único salário que tínhamos era o meu, da universidade. Ele veio para montar consultório, para começar uma carreira. E eu fiquei lá, trabalhando, grávida, sustentando a família até então. Quando chegou o período da Mariana nascer, eu vim para São Carlos, pedi licença de gestante, todas essas coisas, ainda recebendo meu contra-cheque, e aí ele já estava trabalhando, auxiliando todas as cirurgias possíveis, o começo. E aí fomos tocando. E a Mariana nasceu em julho, em agosto eu abri a loja. Muito bem. Bom, e aí essa, não é simplesmente, no caso das duas, não é simplesmente abrir uma loja. São duas lojas que eu entendo muita coisa de comércio, não, mas eu sou casado com uma figura que tem um olho crítico muito forte, né? E tem que acompanhar, porque ela que manda, eu tenho que obedecer, enfim. Mas já até comecei a ver. Mas independentemente disso, eu vejo que vocês duas, né? Porque, além dessa proximidade e tal, por que que eu escolhi vocês duas? Inclusive até convidei a Juliana, que é dona da Superfluo, acho que é uma coisa assim, quase que ela Luciana. Veio pra... Luciana, é isso, a Luciana do Superfluo, que é uma outra figura que eu vejo que se destaca também, né? De querer uma outra coisa, de ser diferente, por exemplo, você percebe, você vê lojas e lojas e lojas, né? Ainda mais agora no que é chamado a Alta São Carlense, aqui, que é essa região aqui da Praça 15 e tal, você vê um monte de gente trazendo essas novas lojas. Mas no caso de vocês duas, é até meio esquisito isso, né? Um marxista histórico, ortodoxo, etc e tal, falando de que há um conceito diferente nesses dois trabalhos, tanto da tua loja, da Equilíbrio, quanto da tua, do Armazém de Maria. Naquilo que vocês estão se propondo a fazer, vocês querem fazer uma coisa diferente. O que que é diferente? Olha, eu vou falar da Ana. Quando as minhas meninas eram pequenininhas e eu queria roupa diferente para minhas filhas, né? Então eu queria roupa bordadinha e não tinha. Hoje em dia tem muito mais do que tinha naquela época. Então eu pegava a revista e a Ana tinha a loja que tinha costureira, tinha tudo lá na atriz. Chegava, Ana, eu quero um vestido desse aqui. Dava um jeito. Então eu falava, dava um jeito. Então os vestidos mais bonitos que as minhas filhas tiveram na infância foi feito pela Ana. E minha mãe também, os tailleurs de linho, né? Como que é isso, Ana? Desculpa interromper, Alice, mas como que é isso? Foi feito pela Ana porque você opina na produção do não, era no passado, né? É, eu já tive uma confecção. Nessa época eu tinha uma confecção na própria loja. Então eu vendia roupas prontas e também tinha uma confecção. Depois eu optei só por multimarcas mesmo. Mas você ficou um tempo bom, né? Fez muita roupa para minhas meninas. Você chegava a desenhar, inclusive, fazia essas tudo, coisas. Já fiz mesmo. Dava para fazer curso? Nunca fez. Foi uma coisa do experimento mesmo. E no seu caso, Alice, também a mesma coisa. Por exemplo, no caso, eu tenho uma mesa diferente... Você que não, vai lá, meu, não. Meu caso foi assim. Eu falei, agora, bom, quero ter uma loja artesanal, mas daí, para onde eu vou, né? Para onde que eu vou começar? Daí uma cunhada que é historiadora, ela falou, vai para tal cidade. Quem é lá, essa cunhada, chama Ana Luísa Martins. Aliás, o trabalho é maravilhoso, ela sobre as terras paulistas. Ela é muito. Tem muito trabalho. Um trabalho muito maravilhoso. Bonito. Ela falou, vai lá. Então eu fui, comecei, conheci um artesão. Um dia eu vi uma van toda cheia de coisa. Falei, isso aí deve ser uma lojista, né? Cheguei pra ela e falei, olha, você tá com tanta coisa no seu carro, você é lojista. A primeira pergunta que ela me fez, onde você tá pretendendo abrir loja? Eu falei, lá no interior. Ela falou, não tem problema, eu sou de Patos de Minas. Pegou uma lista e pá, pá, pá, me deu uma de dica, não esqueci. Nunca esqueci dessa moça aí. Falou, você pode procurar esse. E foi assim, conheci outro. Uma coisa vai puxando a outra e nas viagens, porque eu conheço todos os artesãos que têm peça na loja, eu conheço todo mundo. É o que eu mais gosto. Cada hora que eu estou vendendo uma peça, eu estou vendo a pessoa, entendeu? Então acho que dá pra passar o que a pessoa. É tudo gente muito especial, né? Pra ter a. Fazer o que fazem, né? Então foi uma coisa puxando a outra. Muito bem. Bom, agora, a partir de duas ou três semanas atrás, a gente resolveu mudar o programa. Inclusive, o Marco já escreveu um bilhete aqui, né? Assim, os bilhetes dele geralmente são determinantes, né? E aí é o seguinte: a gente vai ouvir uma música. Então a gente vai ter intervalos. Quem escolhe a primeira música? Não precisa ser. Pode jogar um nome assim qualquer. E aí o Marco fuça lá e vê se acha na. Ele tem uma. O que é isso? Uma lâmpada mágica que você tem que você acha a música, né? Um baú. Fala alguém. Né? Vamos ver. Não, mas não, tem que ser. O que você quer? Ela quer que eu escolha uma música pra ela. É, eu ia pedir isso. Nossa, ele vai saber. O ouvinte deve estar falando: escuta, que nepotismo é isso que está acontecendo? Porque a Ana é mãe do Marco. Tem esse detalhe, né? Eu tenho algumas opções, é muito complicado, né? Numa situação como essa, assim. Mas eu vou chutar uma aqui, vamos ver se é uma música que vai tocar o coração. Beleza. Vamos lá. Marco escolhendo uma música para a mãe. Eu vou nem anunciar então, a gente comenta depois. Vai chorar, hein? Enquanto eu corria, assim eu ia me chamar. Enquanto corri a barca, lhe chamar. Enquanto corri a barca, lhe chamar. Enquanto corri a barca, por minha cabeça não passava. Só, somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Lá, ya, ra, ra. Lá, ra, ra, ra, ra, ra. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Bye. chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar. Ai, ai, saudade, não venha me matar. Ai, ai, ai, ai, saudade, não venha me matar. Lhe chamar, lhe chamar. Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar. Muito bem, então a gente ouviu os Novos Baianos, né? E por que que nós ouvimos Novos Baianos? Explica os dois, por favor. Dona Ana conta essa história, ela adora contar. Agora ela vai contar no rádio. Mas eu vou contar a história inteira, sim. Não sei, pode ser inteira. É que eu conto muito para os meus filhos que eu adoro essa música, porque quando eu tinha lá, eu não vou falar quantos anos eu tinha. Sim, né? Tinha alguns. Eu era assim, bem nova, para falar a verdade. Aliás, eu abri a loja, eu era muito nova, viu, gente? Hoje vai fazer 29 anos que eu tenho loja, mas eu era assim, uma criança. Então, da vez mais, eu fui. Até seu pai teve que assinar um termo. Teve, porque eu era muito criança quando eu abri a loja. E aí os meus amigos chegaram em casa com essa música tocando, assim, eu falava, gente, o que, que é isso? Eu nunca vi uma coisa tão linda, me explica. E eles, não, você precisa ouvir. E eu conto essa história para os meninos e a gente ouve a música, a gente escuta. E onde isso? Lá em Franca. Lá em Franca. Lá em Franca. É. E deixa eu aproveitar, já que nós estamos falando de histórias, hoje nasceu mais uma Alice. Né? Às 8h30 da manhã, o Luiz Medrano, de Tirapina, né? nasceu a filha dele e chama-se Alice. Eu falei que é homenagem à Alice aqui. E aí, então, depois ele, um beijo, Luiz, né? Luiz falou pra gente mandar um beijo pra ele. A Ana, que veio aqui também, falou pra mandar um beijo pra todo mundo. Ah, tem uma queixa aqui de um ouvinte, de novo, a história do trânsito na cidade, que continua bastante bagunçado, né? Principalmente lá na o que a gente chama de marginal, nem sei se é isso mesmo, marginal, ali perto da oficina, o pessoal está reclamando que tem vários revendedoras de automóvel que estaciona carro dos dois lados da pista, vira funil e parará, parará, parará. E a Judite, que esteve aqui no programa passado, né, da Tema Propaganda, Judite Marine, né, que também mandando um beijo pra gente, e nós mandando um beijo pra ela, e o programa dela não é o que estava errado, o programa que estava errado era do João Estavo Danta, né? Que já foi consertado. Que eu não tive a responsabilidade de mudar e tal, né? Certo. Não é nenhuma dura no marco, viu, gente, no ar, é só um comentário. Mas é o seguinte, então, aproveitando então toda essa fala, a gente ouviu o João Estavo, 15 dias atrás, falando um pouco da da história dele, da parte jurídica na cidade, né? Depois a gente ouviu a Judite contando um pouco sobre a comunicação, todo o histórico do que a gente está fazendo hoje. E a gente está ouvindo agora, você viu que eu estou tão preparadinho que eu já estou sintonizando os ouvintes o que está acontecendo no programa, né, Marco? Então hoje a gente está aqui com a Ana Escrivão e com a Alice Altomani, né? Falando um pouco do comércio, da vida, enfim, dessa mudança que está acontecendo na cidade, que por um lado a gente vê muito, muito outdoor, revistas novas, etc e tal, mas que efetivamente também está mudando um pouco a cultura da cidade, está mudando toda a estrutura, né, que foi o que o Juarez estava tocando na reunião lá atrás, né, que não é só essa mudança. Por exemplo, você vê o caso que sempre me relatam da Alice, quando pega para fazer propaganda um carro diferente, todo cheio de ursinho. Que história é essa? Um ouvinte me perguntou, o que é isso? Não, é uma Toyota Bandeirante. É. Acho que é 1982. O cara era louco para ter um carro, que eu acho que a cara do armazém de Maria tinha que ser um carro desse. E eu fui para Araraquara pegar meu passaporte, fazer o papelado do passaporte, e eu estava procurando já. E tem um estacionamento do lado lá, passei do lado e falei, nossa, mas é isso aqui que eu quero. E deu certo. Então nós adesivamos com a porta, tem o adesivo da loja, as duas portas. E foi no Dia das Mães, nós enchemos de badulac a carroceria e saímos para a cidade aí, passeando, entregando flor para as mães. Acho que foi o Dia das Mães que coincidiu a compra dessa minha. Isso, e aí eu botei no Facebook, vocês estariam aqui hoje, um ouvinte. Já sinalizou que viu que foi. E de vez em quando ela tá por aí, agora tem que levar umas coisas no Robertinho, tô querendo chegar lá com ela. Chamou atenção. Mas ela é uma gracinha mesmo, viu? Então, eu adoro dirigir, hein? Tem que fazer essas intervenções nas cidades, né? E aí, Ana, uma questão em relação à tua loja, que outro dia eu vi uma matéria acho que é Estadão ou na Folha, falando um pouco que o interior de São Paulo, alguns pontos do interior de São Paulo, tipo São José do Rio Preto, Franca, etc e tal, já tem um circuito meio que parecido um pouco com os jardins de São Paulo, da cidade de São Paulo, né? E você é o tipo de trabalho que você desenvolve, tanto que, por exemplo, do shopping, segundo a especialista Júlia, já é uma linguagem de uma lojista paulistana mesmo, de frente, etc e tal. Você acredita que vocês estão conseguindo, vocês estão formando, isso é o objetivo mesmo, ou está sendo feito as coisas assim por fazer? O objetivo é esse mesmo? Não, a gente, é claro que a gente tem um objetivo de ficar sempre mais cosmopolita e fazer a moda chegar ao cliente, a São Carlos, com a mesma cara que tem nos grandes centros, né? Porque as pessoas estão muito informadas. E hoje a gente fala, não, estão muito informadas, tem a internet, tem o Facebook, tem não sei o quê. Mas eu tenho loja há 29 anos e eu tenho esse conceito desde então, quando a gente, né, trazia, ia lá, via, trazia, apresentava aquilo para o cliente. Aquilo, o cliente não estava vendo o que estava rolando na Europa, era só através de revistas semanais ou mensais. E a gente tinha uma pegada muito grande para trazer isso em primeira mão para o cliente. Então, esse sempre foi o objetivo da Equilíbrio. Trazer novidade e com uma cara de modernidade para a cidade. E eu falava, gente, a cidade agora vai. Porque a gente tinha uma pegada meio provinciana. Hoje a cidade está realmente com uma cara muito... Tem isso, mas você sente que tem isso? Essa população nova que tem dentro da cidade? Com certeza. Eu que estou no comércio aqui, eu posso falar porque eu estou à frente do comércio há tantos anos. Eu sinto, eu vivi essa mudança. Não sei se a Alice percebeu isso morando aqui, mas eu vivi essa mudança mesmo de... O comércio era... Tanto o comércio como a cidade era muito provinciana, né? As lojas não se modernizavam, eram sempre os mesmos. Eu costumo falar que o shopping realmente foi um divisor de águas nesse sentido, porque o shopping trouxe já... Uma nova linguagem para a cidade. As lojas ficarem abertas até às 10, os supermercados que até então fechavam no sábado às 6 horas, eles tiveram a obrigação de abrirem aos domingos, de ficar o sábado. Então hoje, as pessoas que não se lembram como era São Carlos há 15 anos atrás, que horas você tinha que ir ao supermercado? De sábado até 6 horas da tarde. É verdade. Senão você não tinha, né? E o que que fez isso mudar? É o próprio... Então vem uma coisa nova, vem um shopping, uma loja, a competição. Você tem que então melhorar, você abre uma coisa nova. No começo houve uma resistência, inclusive, por exemplo, até essa questão do supermercado ficar 24 horas, né? Não podia, não sei. Houve muita resistência. É, os próprios lojistas da cidade tiveram resistência, os que não foram para o shopping, né? Porque. Mas aí todo mundo teve que se mexer. E o legal é que as pessoas tiveram que se mexer. E hoje a gente vê lojas lindas na cidade. Não tem mais aquela de deixar minha fachada feia ou de... Não, hoje todo mundo tem que investir. Porque se você não investe, o seu vizinho investe. E o que que... A competição é a melhor coisa, eu acho que... Mesmo, em todas as áreas. Em todas as áreas. Na medicina também. Eu acho que... E vocês acham que isso acompanha, a mentalidade acompanha. Isso obrigatoriamente é aquela coisa, por exemplo, gente que... Tem uma professora, eu sempre cito ela aqui, a Maria Tereza Micelli, vocês até conhecem a Maria Tereza, que ela fez um livro recentemente dizendo o fim do coronelismo, essa coisa toda. Que é aquela mentalidade um pouco, né, ainda da São Carlos tradicional, né, conservadora, etc. Então, vocês acreditam que com essa mudança, por exemplo, no caso do comércio especificamente, acaba de uma certa maneira interferindo nessa, rompendo um pouco com esse conservadorismo? Ah, com certeza. Eu acho que vieram muitas pessoas, né? Gente nova na cidade. Acho que em todo lugar, toda todo cidade. Lugar. Né? Então, esse movimento foi muito bom. Eu me lembro, gente, quando abriu o shopping de Ribeirão, há uns 20 anos, eu acho que abriu... Não, mais até. Mais até, eu tenho loja 29. O São Carlos, o bom era comprar fora da cidade. Eu ia pro shopping Rio Claro. Então, era assim, não, porque São Carlos não tem nada. E eu ficava assim, muito triste, batalhando. Eu falava, gente, mas... Eu tô aqui, o fulano tá aqui, a outra loja tá aqui. E eu costumava, mas o que você quer que aqui não tem? Fala pra mim. Ah, mas São Paulo, lógico, você vai encontrar mais opções. Mas, gente, agora, hoje já mudou isso. Hoje eu não vejo mais cliente falar pra mim, ah, aqui não tem nada. Ah, não dá, não precisa não sair. Não precisa sair, porque nós temos tudo. Precisa. Se eu não tenho, olha, se uma outra cultura era aquela coisa do preço também. Eu ouvia-se muito que São Carlos era uma cidade muito careira. Cara, né? Isso também era folclore, porque não tem... Hoje a gente trabalha com multimarcas, o meu preço é o preço de Ribeirão de São Paulo. Do Rio de Janeiro, já vem. Geralmente já vem que tem. Já vem com tag, com preço. Não somos nós que colocamos o preço na peça. É, a maioria é assim, né? É, então, essa cultura, hoje as pessoas estão mais antenadas até nisso. A cliente entra na minha loja, ela vai comprar uma calça da Calvin Klein, por exemplo, ela sabe quanto custa. Porque ela já entra no site, já vê o preço, ela faz. O problema disso é que geralmente, para quem, se você for dar o presente, no meu caso é uma desgraça, porque você vai dar o presente, ela sabe quanto custa, aonde você comprou e como é que é, né? Isso é uma desgraça. Marco, chamando música novamente, agora ele vai oferecer uma música para Alice. Olha, eu posso oferecer, mas eu acho que ela poderia escolher uma. Você me colocou nessa fogueira aqui, né? Como você gosta de fazer. Eu já estava, mas ela poderia escolher uma música que, né? Como eu não conheço, não sei o gosto musical. Pelo menos vai que eu erro, música, né? Nossa, eu gosto muito. Eu gosto muito do Raul Seixas. Raul Seixas. Metamorfose. Perfeito, vamos achar eu ela. Eu gosto muito do. O refrão já pra mim já vale, né? Qual que é a música? Metamorfose ambulante. Metamorfose. Eita, nós. Bom, então a gente vai ouvir agora. Tem aí Marcolito. Ele acha umas gravações assim super diferentes, né? Ele tá enfiando a mão na caixa. Tá vendo? Ele me escolheu. A outra coisa que eu esqueci é o seguinte: um ouvinte também querendo, cobrando. O D2 tinha essa ideia, até comentei com Alice na entrada, tem ouvinte dizendo que quer assistir o programa, de algum jeito. Então a Web, né, a nossa tem que achar esse jeito da gente. A TwitchCan tem que falar com o japonês para ele organizar esse esquema, né? Até. Vamos dar nome do japonês, por favor. É o Cristiano. É o Cristiano. O senhor Cristiano que é o responsável. Cristiano por isso. Amaral. Amaral, tá, gente? Então quando vocês mandam o recado pra gente, cobrando, é isso. Então a gente vai ouvir agora a música da Alice Altomani, da Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas. prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. Podes dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, velha, velha, velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Mas do que ter aquela Maracatu. Muito bem. Bom, você viu que com um cafezinho com bolo essa conversa vai até. Né? Ouvimos aí Metamorfose Ambulante. O que, que te lembra, Alice, dessa música? Vamos ver. Mas eu sempre gostei muito do Raul Seixas. É. Eu acho as letras dele assim. Eu acho que ele foi muito mal compreendido e não foi devidamente reconhecido, né? Então, eu sempre gostei muito das letras. E essa metamorfose ambulante, eu acho que é isso mesmo, né? E você chegou a ver show dele? Não, não, eu tinha disco, né? Tinha. Ele tem um dos últimos shows deles. 15 anos que ele morreu? Mais. Bem mais. Um dos últimos shows dele. 89, né? Faz 21 anos. Ele era companheiro do Paulo Coelho, né? Acho que se ele tivesse por aqui, acho que ele teria superado o Paulo Coelho até, né? Porque acho que as ideias ele tinha muitas, né? Também os dois, né? O Paulo Coelho, todo mundo fica muito bravo com o Paulo Coelho. Eu acho o Paulo Coelho um cara que se propõe a fazer o que ele se propõe maravilhosamente bem. Acho que tem mais é que fazer mesmo, entendeu? Já que tem tanta, né? Eu prefiro a leitura do Paulo Coelho do que aqueles Senhores dos Anéis, Senhores não sei do que aliás eles copiam, né? Aquelas apologias anglo-saxões, etc e tal, e nem se dão crédito, ao contrário, Paulo Coelho vai lá, enfim, parabéns Paulo Coelho, um beijo se estiver me ouvindo. Bom, mas é o seguinte, voltando aqui após, quando é que nós estamos? Nós vamos ter mais música? Não, ainda não, vai bem, pode 15 ser. Minutos, né? Eu vou escolher uma música para as duas, tá? Fique à vontade. Ok? Bom, é o seguinte, voltando então a essa discussão, a cidade muda, né? A cidade muda, às vezes surda, às vezes, né, cega, enfim. Mas a cidade muda com toda essa transformação que tem no comércio. E a física, a gente percebe mesmo, quem toa esse tempo, apesar de ter ficado um tempo fora, você vai andando, você observa. Hoje mesmo, caminhando, né, ou pelas ruas ali da cidade, do centro, você mudança muito, muito forte, né? A mudança, vocês, obviamente que nós não podemos falar de questão, né, de candidaturas, etc. Vocês sentem, vocês dependem, né, de gestões, essas coisas todas, né? Vocês sentem essas mudanças também, por exemplo, na questão da gestão pública, na relação com os comerciantes, é tranquilo isso? Eu tenho um relacionamento muito bom, é? Não tem problema. Há uma mudança, há uma... Eu, como sou muito recente nesse ramo, e nunca tive problema nenhum com os colegas novos agora, né? Porque até então eram os médicos, né? Meu grupo era muito fechado com os médicos. Ah, agora com os lojistas não tenho problema com ninguém, não. É tranquilo, enfim, você acha que tem essas mudanças? Porque quando eu falei dessa resistência, eu me lembro que na instalação do shopping, né, foi uma briga feroz. É, nessa época você não podia. Tá, né? Eu de ouvido. Foi mesmo, Ana. Você que foi uma das pioneiras também. Você chegou logo que entrou, você já. Já entrei entrando. Junto com a gente. Entrou com uma lojinha menor, ela pegou do lado. Inaugurei. Mas ela pegou a esquina. O shopping está fazendo 13 anos. Nós inauguramos dia 29 de setembro de 1997. Nossa, não dava para chegar. Que ano que é isso? 97. Eu estou chegando agora de uma reunião que nós estávamos fazendo na administração do shopping, estávamos comentando sobre isso. Quem permanece, quem está ainda, né? Eu tenho uma pergunta já esdrúxula minha, que é uma coisa que me incomoda profundamente no shopping, desde a primeira vez que eu vi o shopping. Eu não estava aqui, e logo que eu cheguei, a sensação que eu tenho é que o shopping fica no alto da cidade, em cima do morro, né? Me lembro, inclusive, no caso do Rio, a Igreja da Penha, né? Aquela coisa em cima do morro. E uma sensação de que o shopping está de costa para a cidade e não de frente. Porque seria, se a saída do shopping fosse de frente, você veria toda a cidade, assim, né? Ou a impressão tosca, minha boba. É, eu acho que aí não teria como fazer estacionamento. Ah, é. Ou sinal aéreo, né? Ou sinal aéreo. Como é redondo, né? Então fica tudo mais ou menos. Ou sinal aéreo, porque seria lindo você sair do shopping e ver a cidade. Assim, é, né? Tem essa visão. Mas lá tem do a visão, né? Tem a visão do restaurante. Você vai na Zoe, tem a visão. A Zoe é maravilhosa. No outro restaurante lá tem. Também tem a visão que você enxerga tudo. Deixa eu perguntar uma coisa pra Ana. Você viu a decoração lá do Armazém de Maria, onde era o elemento sutil, lá para os kits da. Vi, achei a coisinha mais linda. Elas se entendem rapidinho. Uma sintonia, né? Mas imagina, dá licença, que a opinião dela é extremamente importante. Mas então, mas me diz o que é, porque quem tá ouvindo agora ali. Teve o shopping tá fazendo uma. Uma promoção, é uma campanha que eles ganharam os kits aí da Natura. E como estava desocupando uma loja lá, Elemento Sutil, o pessoal lá do marketing entrou em contato conosco, do armazém, e perguntou se a gente queria fazer a decoração desse espaço onde está sendo distribuído os kits da Natura. E foi um prazer, né? Pra mim foi uma coisa muito prazerosa. Aí ficou muito lindo. E nós fizemos lá a decoração e eu não sabia ainda se a Ana tinha visto, então eu tava querendo saber a opinião dela. Eu vi domingo à noite, porque eu tô reformando uma loja no shopping. E mais a outra aqui. E mais a outra lá. Você tem uma melhor agora também, né? É, tem. E agora em outubro nós vamos reformar 3 lojas. Ela tá com uma loja nova. É, caraca. Agora. É. Ah, Ana é assim, ó. É. Tem aquela história de Casas Bahias e Ana Maria. Mas não. Quem me dera. Num outro suporte, mas. Lógico. Você está em Araraquara aqui? É, a gente tem 4 lojas aqui, nós vamos abrir a quinta agora. Aqui e uma em Araraquara. Para quem não conhece, fica onde? Já que nós estamos fazendo jabá, vamos fazer jabá até o fim. Né? As lojas ficam uma no shopping, duas no shopping? Duas no shopping, Equilíbrio Hall, Equilíbrio E. Equilíbrio Hall está fechada agora, porque nós vamos reformar. Equilíbrio Hall, traduz para um nó cego como eu, assim, que não entende absolutamente o que é. É um chique. É. É um cafezinho. Não vou falar nada. E nós estamos atendendo provisoriamente na antiga Leves. A Leves fechou, e a Equilíbrio Hall está lá para a gente reformar. A Equilíbrio Way no shopping também, que a gente vai reformar também em outubro. A Espaço Equilíbrio, que é na Riachuelo com a São Sebastião, que a gente chama de Maison, que é uma. Não vou fazer a propaganda inteira. É uma loja multifuncional, que a gente atende tudo, atende todas as idades, festa, casual, masculino, feminino, sapatos e tudo. E tem a Equilíbrio Rocks no Quarteirão Shopping. E agora a gente vai... Onde que, aliás, tem um cartaz que estão me devendo. Ah. Da Marilyn Monroe. Eu fui lá, sabe que eu não vi esse cartaz? Está no fundo, lá perto do banheiro, e eu vou ganhar esse cartaz. Publicamente aqui pedindo. Tá, né? Vendo? Não tem como falar, não. E a nossa loja em Araraquara, que é muito linda. É. Na Bento de Abril. E a loja nova? Então, e a loja nova nós vamos abrir na Rua 15. É, onde o Robertinho Cabeleireiro se mudou. E a gente vai... Na verdade, eu vou mudar a Rocks ali para a Rua 15. Vou fazer a reforma, estacionamento... Que bom, porque tudo. Aquele pedaço ali só tem consultório médico, né? Fica cheirando injeção aquele negócio aí. É, agora vai o Banco do Brasil. Que bom, vi que tem outras coisas. Ali está virando outras lojas também, né? Tem uma loja boa. E lá na Quarteirão Shopping eu vou permanecer com uma loja, com outlet, e vai continuar também. Então nós vamos ficar... E Alice, está indo para onde? Aqui, você já tem no centro, agora ali do lado da rodovia. É, e do aí... lado. É, no centro da Carlos Botelho nós compramos a... A do lado, a Vitória Brasil, o que nós estamos estudando, aí foi uma resolução assim, muito de. Tivemos que resolver em dois dias, assim. Pela proximidade. Tivemos que resolver em dois dias, significa as quatro filhas e você. É, que a gente não resolve tudo junto e o Paulo também. No seu caso, como é que é essa participação? Mariana está nessa história, Ana? Mariana, totalmente. Totalmente. Marco e Tuco, nem pensaram, hein? O Marco fala assim. Querido, você pode filmar o nosso desfile? Ah, vou ver. Que ótimo. Essa é uma colaboração presente. Mas ali está dizendo, então ontem você teve... Ontem, né? Não, faz acho que uns dois, um mês. Com as filhas. É, e teve essa oferta de comprar a loja ao lado da nossa, lá na Casa Botelho. E não seria possível não comprar, né? Não. Pela proximidade, nós vamos... É continuação da nossa, né? Ali, pegado com pimenta. Então nós fizemos negócio, agora estamos pensando aí ver como que a gente vai tocar. E o que vocês duas sonham para essa cidade? Vamos lá, imaginam assim, vamos imaginar, a pergunta que eu fiz para o João Estavos, que eu fiz para a Judite, assim, se vocês pudessem pensar alguma coisa, olha, eu gostaria de ver nessa cidade, o que vocês gostariam de... Se fosse tipo assim, plantar, regar e crescer, o que vocês... A Judite, por exemplo, usou essa questão que ela faria um plano para a cidade, para um longo período, né? Metrô. Ai, ela fez um desenho, assim, uma coisa mais... Mas não precisa chegar nesse pé, não. É, acho que não. Que não tem, eu também fiquei assustado. Seria maravilhoso. É. Olha, eu te digo que faz 29 anos que eu tô na cidade... Né? Aí à frente no comércio, participando de tudo que é possível para melhorar a cidade, eu tento fazer. E sempre com a firme convicção de que agora vai. Não, a cidade vai crescer. Não, sempre tive muita. Confiei muito que a cidade realmente ia dar um salto de crescimento, de estabilidade. Econômica, e é isso que eu torço para São Carlos. E hoje eu fico muito feliz, por exemplo, a hora que eu vejo uma loja como a Alice Abril na pista, gente, isso é coisa de cidade grande, né? A hora que eu entrei naquela loja, eu fiquei assim, basbacada, quer dizer, não é mais aquela São Carlos de interior, gente. Isso já foi, nós já estamos em outro patamar, aquilo que eu sonhava. Nós precisamos descer. Então eu vejo a loja dela, é uma cidade de. Uma loja de. Onde tem uma loja dessa? No interior de São Paulo. É, eu acho que se todo mundo, a gente que trabalha, que tem a possibilidade de trazer novidade, trazer coisa diferente, né, Ana? A gente fazendo, a cidade vai melhorando, né? Lógico. Então como eu achava assim, a minha filha passou um ano em Montreal. Eu queria mandar alguma coisa pra ela lá. Daqui do Brasil. Eu não achava, eu mandava paçoquinha, sonho de valsa, havaiana. Então eu falei, gente, precisa groselha, vitamina. Com esse monte de estudante, com esse monte de gente de fora que vem pra cá, precisa ter uma loja só com produto brasileiro, com artesanato brasileiro. Então a ideia foi essa. A ideia surgiu daí, então. É. Foi uma, eu já tinha vontade. Eu convidava a Margarida, falava, vamos abrir um negócio para distrair um pouco, né? Dividir medicina com loja. Ah, vamos pensar se um dia aparecer um ponto bom, não sei o quê. E não deu em nada e acabou dando com as filhas. Então, essa loja eu acho que é para atender isso mesmo. Agora, por exemplo, daqui duas semanas, vem um grupo que vai ficar hospedado lá na pousada do Broa. Acho que são 70 estrangeiros e vai ter um alguma coisa aqui na Federal. Vai, não, na USP. Vai ter um encontro a respeito das fazendas históricas. Não sei, tal, na USP. Então, foi aliás, lá Maria Ângela que tá fazer uma parceria conosco para levar o pessoal lá. Então, nós vamos oferecer um coquetel pro pessoal de fora ver o artesanato, porque nós temos muita coisa de Minas, mas tem muita coisa de outros estados também. Porque Minas é infinito, né? É uma coisa assim, uma riqueza enorme. Mas nós temos peça de Pernambuco, temos do Distrito Federal, temos de São Carlos. Ah, tem uma produção de artesanato de São Carlos? Olha, aqui de São Carlos tem a Rosana Del Valle, tem a Silvia Rego, que faz uns cartões de papel, trabalha em papel, que é uma maravilha. Tem a Isa, que faz luminárias, que faz lustres. Então, tem coisa. A Kena, eu já ofereci para ela. Mas como a Kena tem o espaço dela aqui na cidade, então, se alguém vai lá, eu tenho duas gordas dela, eu indico para ir no ateliê dela, né? Porque não tem, é difícil revender na minha loja as peças da Kena. Então eu falo, não, vai lá e já compra. Direto. Mas eu tenho alguma peça dela lá como mostra de que poderia ser achado na casa dela, né? E no seu caso, Ana, tem uma produção de local que você compra, que você não tem? Não tem. Não tem que desenhar. É mais difícil. Né? É mais difícil. Eu trabalho com muito São Paulo, Rio. Tá. O que seria o quê? Eu teria que ter o cara teria que ser, no caso, o artesão, e no caso, teria que ser um estilista mesmo. O cara que desenhasse roupa, não tem. A gente trabalha só com marcas. Eu lembrei de uma pergunta, na verdade, quando a Alice está falando que ela foi convidada, tanto para o shopping, quanto para a universidade, para expor, etc e tal, no teu caso, especificamente, ou no caso de vocês duas, por exemplo, a USP tem lá um departamento que trabalha com gestão de no caso, inclusive, do Edmundo, né? Que trabalha com gestão de pequenas, médias empresas. Uhum. Existe algum diálogo, por exemplo, do comércio, no caso de vocês, com a universidade, alguma aproximação? Bom, no caso do Edmundo, como ele é meu cunhado... O cunhado está junto, né? Eu já fui algumas vezes contar a minha história para os alunos dele. Dele, de pós-graduação, porque ele trabalha muito com pequenas empresas, né? Então... Sim, mas o seu caso não é uma pequena empresa, né? Não, eu sou uma pequena empresa. Eu criei a empresa e cresci com ela, então ele gosta muito de apresentar isso como case para os alunos, e eu vou lá, eu adoro falar, então eu conto a minha história, e que eu fiz tudo de forma empírica, fui errando e acertando, e hoje a gente está aí. E ali você tem um contato com o contato, né? Você hoje mesmo estava comentando que cede... O pessoal que procura, que acaba aparecendo, como eu nunca mexi com comércio, não sabia, então quando eu montei uma loja da Carlos Botelho, chegou o pessoal aqui da Federal, da Rádio e TV, nós temos que filmar aí, fazer um filme, não tem móvel, você empresta? Presto, levaram 3-4 peças. Depois ficou rotina isso aí. Esse ano já é tudo diferente, já tem o papel, já tem tudo mais organizado, já foi um caminhão para uma casa que alugaram lá no Planalto Paraíso. Depois o Felipe trouxe algumas peças aqui para a Federal para fazer a filmagem. Então tem essa ligação aí. Minhas queridas, meu querido Marco está lá nervoso porque já acabou o nosso tempo, né? A gente vai entrar a tal da hora do Brasil, ele fica me olhando com uma cara assim, tipo, né? Conheço essa cara. Desde o dia que ele chegou nos meus braços na maternidade. Ele fica disfarçando, ele faz essa cara de bonzinho, mas ele bate tanto. Ele deixa encabulado. Bom, gente, então... Agradeço a presença das duas, que aliás é um espaço aberto, não só das duas, como está aberto. Quero participar do Paracatu Zoom, é da cidade, quer contar, gente do comércio, gente de onde que for, queira participar. Tem uma outra coisa que eu estava esquecendo aqui, mas não vai dar tempo, só lembro de falar dos aventais. Tem muita gente reclamando, mandando. Acho que está virando um programa de reclamações. Ah, né? Um programa, digamos, comunitário, né? O pessoal está reclamando essa história de sair de avental para rua, o cara que é médico, vai almoçar. Ah, mas isso aí. Vamos tocar nessa pauta. Lembra disso semana que vem, então, para dar tempo. Gostaria que vocês, enfim, um tempo. Quanto tempo tem, Marco? Já deu, né? Deu, mas enfim, mas vamos separar um tempo de despedidas, né? Da Alice e da Ana. Enfim, foi bom, gostaram, espero que venham mais. Eu adorei, achei ótimo. A Ana, eu estava falando para ela que eu encontrei com ela pelo menos de vez em quando, que ela ia fazer os exames, né? Agora com a correria dela de um lado e do outro, a gente se encontra muito pouco e eu gostei muito de saber que ela estaria aqui. E ver o filhote dela que eu vi dentro da barriga agora desse tamanho, também não vi durante muito tempo. Valendo. Manda um beijão pro Sérgio e pra Mariana, pro Tuco, pra todo mundo lá. Obrigada. E pra você, pra Júlia, pra todo mundo, eu agradeço muito o convite. Muito bom. Ana? Obrigada, adorei. Te convido de novo, bora que quiser almoçar em casa. Consegui! Tava toda nervosa lá em casa. E aí, o que, que vai acontecer? Que vai acontecer? E aí? Eu almoçar. Não, você não vai nem ver o tempo passar. Não vê mesmo, é impressionante. É muito bom, mas acabou o nosso tempo. Então. Acabou. Um beijo pra todo mundo. Obrigada. Obrigado vocês duas, Ana Escrivão e Alice Altomani. Vieram falar um pouco do comércio da cidade, da vida cultural que está mudando. Paracatuzum volta semana que vem. Inclusive tem um monte de pauta, e uma das pautas que a gente precisa tratar é a respeito dessa coisa da dança, que está fervilhante hoje. Inclusive tem um encontro na cidade de São Paulo, onde daqui a pouco, está começando agora, 19 horas, está tendo uma discussão sobre o fomento à dança na cidade de São Paulo. Gente, um beijo e a gente volta na quarta-feira que vem. Tchau! Paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum.